Portal do Arrocha. Sonhei com você, me amando ouvindo o som daquelas ondas. Nós dois no espelho, se consumindo em uma cama redonda. Uma viagem, nossa lua de mel, depois de duas taças de um bom vinho. A beira-mar no quarto de um motel, dois corpos nu e um lençol de linho. Quando acordei, olhei pro lado e vi que estava só, em uma cama de casal, a solidão ao redor. Chorando eu te chamei, saudade apertava e a dor não passava. Foi quando eu te liguei, mas seu celular só deu fora de área. Chorando eu te chamei, saudade apertava e a dor não passava. Só deu fora de área. Uma viagem, nossa lua de mel, depois de duas taças de um bom vinho. A beira-mar no quarto de um motel, dois corpos nu e um lençol de linho. Quando acordei, olhei pro lado e vi que estava só, em uma cama de casal, a solidão ao redor. Chorando eu te chamei, saudade apertava e a dor não passava. Foi quando eu te liguei, mas seu celular só deu fora de área. Chorando eu te